6224, chama para o táxi, o altímetro 013. 013, autorizado, chama o táxi 62. Salvador, 3408, are we clear for depart? Go ahead. Confirm we are cleared for depart for the ILS. Cleared? Depart established. Will do, 408. Europa 084, ready to copy flight level 370 to Madrid. Affirmative, flight level 370, initially via Upper Zulu 10 up to Natal, after Upper November 873 to Intol position. Takeoff runway 10, left turn to Pucca departure and Zipa transition. Transponder 5102. And departure control frequency 11.35. Put back, please. Okay, we first at Madrid via Upper Zulu 10 until Natal, then Upper November. Upper November 873 to Intol, then takeoff on runway 10. Left turn after takeoff. Pucca departure, of transition Zipa. And squawk 5102. Airborne frequency 11935. Squawk 5102, okay? 5102. 5102, affirmative. Okay, correct. Call me ready for pushback and startup. Europa 084. I'll call you on this. Thank you. Rio 5972, pronto para pushback, acionar. 5972, autorizado push acionamento no pátio 3, chame para o táxi na frequência da torre 118.6, o altímetro no 013. Paulo, voltou e o Ocean 6224 para táxi 102, a bordo 2 horas e 15, alterando o Recife. 2 a bordo, livre táxi à direita, chama no ponto de espera da 10. À direita, chama pronto, ponto de espera no 062. Até marca, 408. Italy 408, check the landing gear, you are clear to land runway 10. QNH now 013, and the wind is 100 degrees with 9 knots. Gear down 3, green, clear to land 10, Italy 408. Da Bravo. Ok, boa noite para 2000, livre LS em forma estabilizada, foi Duna. Para 2000, livre LS estabilizado, vai para Duna. Ponto de espera no zero, pronto, sentido tráfego final, Oxe 6224. Oxe 6224, após o 67 na curta, linha e mantenha no zero. Após o passagem do 67, autorizado linha e mantenha no zero, Oxe 6224. Europa 084, Salvador Ground. Go ahead for Europa 084. Please, Europa 084, do you have an estimated time to push back and start up? Well, we are almost ready. We are finishing boarding, just close the doors and we'll be ready. 5 minutes? Okay, thank you so much. 5 minutes. Europa, correction, Air Italy 408, on the ground in 46, vacate the runway by the right, taxi approved via Alpha, and maintain position before taxi Juliet. I taxi well Alpha, and then maintain position after Juliet, before Juliet, Air Italy 408. Ocean 6224, vento é 100 graus com 9 nós. Está autorizada a decolagem da 10. Autorizada a decolagem 10, Ocean 6224, iniciando. Para o Taxi Rio 5972 com 4 a bordo, 3 horas e 10, alterna Guarulhos. Livre o táxi, pátio 1 no Índia Alfa, chame 18.6 para a decolagem. Pátio Índia Alfa, 18.6 para a decolagem, Rio 5972. Sua decolagem foi as 49, chama o controle 1935, bom voo, boa noite. Chama agora 1935, obrigado, boa noite. Salvador Gauna, Europa 084. Go ahead, sir. We are closing doors, and please, can you give us the weather information for the field? Sorry, the weather information? Yes, with information, QNH and wind. Okay, QNH now 013. The wind is 100 degrees with 9 air knots. Temperature 26. Did you copy the 80s information? Information Charlie now? Negative, sir. We are listening on frequency 1775 and just silence. There's no 80s on the air. Okay, I'm gonna check it. So QNH 1013, temperature 26, the windy 100 degrees with 9 air knots. Copy that. Last QNH 1013 and runway 10 in use. Europe 084. That's correct. Runway 10 in use. A linha decola da 10, o vento é de 100 graus com 9 knots. Entendeu? Livre alinhar e decolar para o Rio 5972. Só confirmando o vento? Estou uma centena com 9 nós. 7. O Rio 5972, o senhor pode confirmar? O senhor recebeu o ATIS normalmente, não? Afirmativo. Informação brava, a última. É ok, então estou ciente. O Europa está alegando aqui que não recebeu. Ok, agradeço a informação. O equipamento deles é antigo. É, ok. Italy 408, we are holding before position Juliet. Okay, stand by just some minutes. Your gate is now occupied by the Air Europa on Airbus 330, okay? When I estimate for our parking, Italy 408. I'm gonna check with the airport administration, okay? Air Italy 408. Thank you very much, Air Italy 408. Salvador, é o total 9908? Total 9908, 320 para Guarulhos, copia? Copia, o total 9908. É só confirmando, já copiou, não é isso? É, tá chamando para o push. É afirmativo, se copiado é para push acionamento, então. Autorizado, apenas confirmando 5077 ao transponder. Total 9908, autorizado por acionamento, chama para o táxi, o altímetro no 013. O ajuste no 013, o transponder 5077 está autorizado com o feedback e acionamento, chamará para o táxi total 9908. Eu confirmo o frio. 3, Italy 416, Boa Norte. Italy 416, stand by, I don't have your flight plan yet. Stand by just 1 minute, please. Okay, Rio 5972, decolou 53, controle 1935, bom voo, boa noite. 1935, boa noite, obrigado. Noite, Rio 5972. 5972, voo e Lida da presente. Ok, direto Lida, Rio 416, Salvador Tower. 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 correction, 0300. So you have to wait something about 35 minutes to copy the clearance, okay? Stand by just one, just a moment, 35 minutes to copy the clearance. Okay. This for 10C, clear for push and start, 0.084. Localizador, o adesor, que está sendo meia. 18.6. Obrigado, bom serviço. Obrigado. 5716, fui LS baixar travado. Web 5716, boa noite, avistado, está livre pouso na 10, o vento é 1.00 graus com uma dezena de nós, o altímetro no 013. Livre pouso na 10, com 3, Web 5716. Salvador, boa noite, da 3600, passando 180, parando 60, cliente da Bravo. Ok, boa noite, identifique para 2000 e o informe estabilizado no LS. Confirmo mensagem, recebeu clareza 2. 2000, livre LS, informe estabilizado. 2000, voa Duna, era pronto? Pode ser. 224, chame Recife em 12685. Recife 1-2685-6224, boa noite. Controle até 3600, pode uma duna? Livre. Obrigado. Meia 5972, vai cruzar 080 para o 340. Confere, 080 para o 34. Sim. Alfa, no ponto de espera, troca para 18.6, total 998. Parte 1, Índia e Alfa, ponto de espera, 2.6, total 9908. Zone, Europa 384, we are in the taxi. Taxi approved via main apron after India and Alpha to holding point 1810. Call tower 118.6 when ready for takeoff. Europa 084. We're clear for taxi via apron, India, Alpha, holding point runway 10, and then tower 118.6, Europa 084. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, ali mantém total 9908. Ali mantém 10, total 9908. Italy 408, pay attention for the Airbus which is taxiing and leaving the main apron. After it has crossed taxiway Juliet, you are clear to join the same taxiway Juliet to gate 10. After the Airbus that coming in Juliet, we are clear to enter in Juliet and stand number 10, Italy 408. Web 571 número, solo 59, ao livrar à direita, táxi livre via Alfa e Kilo para o pátio 3. Alfa Kilo para o pátio 3, o total 9908 reautorizado, ali decola da 10, QNH 1013 e o vento 100 graus com 9 nós. O total 9908 autorizado a linha e decolar da 10. Total 9908, decolou 01, controle em 1935, bom voo, boa noite. 1935, boa noite. Confirma a frequência? 51. Desculpe, não recebi. 25.1. Ok, obrigado. Controle, boa noite, total 9911. Usando meu pé. 9908, contato, vigilância. Vigilância, 9908. Cross the holding point, line up and wait, runway 10. Line up and wait. 084, salvo the tower. Boa noite, Europa 084, reaching holding point, runway 10. Okay, just to confirm, you've just crossed the holding point, okay? Line up and wait, runway 10. Line up and wait. Line up and wait, runway 10, Europa 1-1, solicito voada presente direto Arbor. 9908, contato vigilância. Temos autorização. autorizado para o de Arbor? Tá autorizado. Grato. Correction, aero Lapa 084, clear to take off, the wind is 100 degrees with 8 knots, QNH 1013. Clear for takeoff, runway 10, left QNH 1013, Europa 084. Papa 084, airborne at 06, count on departure control frequency 119.35, have a nice flight and a good night, sir. 119.35, Europa 084, bye-bye. Europa 084. Europa 084, time be 370 Puka. Okay, flight number 370 and Puka departure. Europa. We may proceed to depart direct. Stand by. 05-2000, livre LS com 1003 em forma estabilizado, por gentileza, identifique. 2000. 3 é informar estabilizado,